Nosso amor é perfeito, é paixão demais no peito. Gosto de te ver pra você o quanto eu te amo. Nosso amor é tão lindo, é só me olhar pra saber o que sinto. Gosto de te ver pra você quanto eu te amo. Eu te amo. Teu olhar é tão meigo, que me deixa sem jeito, que me deixa todo errado. É amor. Quero ficar sempre do seu lado, do seu lado. Como posso amar alguém tanto assim? Se fez eu esquecer de mim. É amor. Você me ensinou a ser feliz. Nosso amor é tão lindo, é só me olhar pra saber o que sinto. Gosto de dizer pra você o quanto eu te amo. Eu te amo. Teu olhar é tão meigo, que me deixa sem jeito, que me deixa todo errado. É amor. Quero ficar sempre do seu lado, do seu lado. Como posso amar alguém tanto assim? Que virou minha cabeça e fez eu esquecer de mim. É amor. Você me ensinou a ser feliz. Do seu lado, do seu lado. Como posso amar alguém tanto assim? Que virou minha cabeça e fez eu esquecer de mim. É amor. Você me ensinou a ser feliz. Sempre do seu lado, do seu lado. Como posso amar alguém tanto assim? Que virou minha cabeça e fez eu esquecer de mim. É amor. Você me ensinou a ser feliz.